Mike Eco Oscar, controle. Prossiga pelo litoral, operação visual B16. B217 aproxima-se de Alagoinhas, já é autorizado para 5.000. 5.000, tá, 3217. Não, não tem ninguém indo para Aracaju, não. Ele está fazendo um voo dentro, no primeiro momento, dentro da zona de controle, no litoral norte. Tráfego à vista, cruzando a 17. Golf Mike Alpha, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso, vento 140 graus, 109. Golf Mike Alpha. Oceano 314, está autorizada a aproximação ILS. 14, sim, obrigado. É 327, ali vai ter que ser 10. Ali mantém no 6327. Mike Alpha, final 2016. Golf Mike Alpha, autorizado pouso fissão no 7, vento no 40 graus, 109. Livre pouso no 7. Golf Zero 21, underground at 35. So, contact the ground, request 121, decimal 1. Decimal ground, 1. Decimal 1. Web 729, esse é o controle de Salvador. Acione identificação, ajuste no 016, desça para 6.000 na chegada. Bom. 016, desçando para 6.000, 729. Eco Zulu Novamba, em voo visual para Salvador. Operamos visual, ajuste no 016. Prossiga direto para Paripe, caso tenha condições. Câmbio. Baixo destino. Livre direito na minha sua costa. Ok, muito bom. Eco Zulu Novembro para descida até a altitude de tráfego em voo visual autorizado. Motor em Salvador, Batalha e Passaria do 2231, ideal de descida. 2231, aciona identificação, desça para 7.000, ajuste no 016. 7.000, 1.096, Passaria. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6327. Oceano 327, é o controle Salvador, está em contato o radar. 327. Dan 3217, desça para 3.000. Web 729, passou a Lagoinhas, desça para 5.000. 5.000, Botango Vitor, Hotel Papá, aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço, chame Aracaju 203. Boa. Luciano 314, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, Oceano 314. Positivo, 14, muito obrigado, hein? Uma boa tarde, parabéns. Boa. Siga no Rebral. Rebral, solicita a pistão a 2.500 sobre o continente na janela da estação. Ok, Rebral. Vou ir na proa 360. Quando estabilizar na proa 360, vai subir para 2.500. Eu desejo que o senhor afaste do litoral. Cadê? Sete, vou orar na proa 360. Devido ao tráfego que você falou anteriormente, também com o mesmo destino de Ilhéus, ok? Para pegar uma separação pessoal lá de Ilhéus. Só mais alguns instantes. Mike Alfa, não me escuta? Confirma, o Chanel 6327, autorizado 200 sem restrições. Luciano 327, suba sem restrições. Obrigado. 6304, passando o marcador externo, baixado, checada, pistão na zero. 6314, continue a aproximação, informarei pista livre. 14. Seria do 2231 no controle de Salvador. 2231, prossiga, senhor. Informe velocidade. Estou mantendo 230. Ciente. Número 4 para pouso. Necessita de redução, senhor? Por enquanto não, vamos manter essa velocidade. São 3217, desça para 2000 e livre LF. 2000, livre LF, após pelo, pode voar direto de Acerro, 3217. Passamos o seguinte, vamos partir da presente posição Duna e vamos encurtar em breve para Simbra. Primeiramente Duna. Duna, aguarda Simbra, 2000, 3217. Pronto, obrigado. Voo 649, decola 41, chame agora de controle no 20, décima 8. 208, boa tarde. Oi, boa tarde. Voo no 649, decolou cruzando 1.600. Voo no 649, controle, está em contato radar. 649. Oceano 327, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, sou Chanel 6327. É 314, solos 42, direito no 211. É, direito 1219, o 63. 114. Oi, 3217, Simbra. 3217, Simbra. De novo, Amiral, pode atingir 2.500 ou retorna para a linha do litoral? Gustavo Bravo Tango, chame a frequência 119.8. Estou 3217 em contato visual com o aeroporto. Positivo, visual com o aeroporto. E vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. Frequência 1-1895. Já reduzindo, checa trem daqui a pouco, 1895, obrigado, boa. Um abraço. Web 729, condições de voar Duna? Acima. Vamos voar Duna no primeiro momento e antes de Duna só vai girar para cima. Reitero, desça para 2000, Duna. Para 2000, Duna, após Sintra, o 729 vai começar. Salido 2231, agora eu preciso de uma velocidade de 210, porém eu libero a restrição na descida até a altitude de 3 mil pés. O passarinho do 2231. Vai conseguir descida a 3 mil pés, passarinho. Oceano 6327, chame Recife 1251. Recife 1251, 6327, obrigado. Quilo Quebec Serra está na escuta do controle de Salvador. Índia Nova Marafa, vai chamar a frequência de 119.8, em voo no litoral a 2.500. Índia Nova Marafa. 119.8, Nova Marafa. Controle, o Mike Costa. O Papa Romeu Mike e a Costa, chame a torre, 1.895. 1.895, certo. Quilo Quebec Serra, boa, chame 119.8. Boa tarde, mantenha-se em condições visuais, no 1.500 pés, eu gosto através de Paris. É, bloqueio o farol de tampão, se possível, ingressar circuito para a direita, tráfego helicóptero. Não entendi a intenção, senhor. Repita, por favor. Se possível, cruzamento da cabeceira, tráfego à direita, helicóptero com bloqueio do farol de tampão. Afirmativo, entendi que a intenção é cruzamento do campo para prosseguir para o farol de Tapuã. Inicialmente, ingresse perna do vento da cabeceira 1-0 e aguarde para o cruzamento do campo Mike e Acosta. Gente, ingressando perna do vento da 1-0, aguardando para o cruzamento da Acosta. Tá livre o pouso, 3217? Livre o pouso, 3217? Sim, 3217, livre o pouso, vento no 50 com 11. 50 com 11, 3217. Prossiga. Chame o Fole 1211. Boa noite, 95, tem baixado, 5729. Gente, mantenha-se com os dois lados, corredor Vera Cruz, após através de Paris. Espera. Dois, professor, muito bom, boa tarde, 5729, sinal da 1-0. 5729, continue aproximação, informarei a autorização de voo. Aguardando o pistoleiro 5729. Correu o Mike Acosta. Mike Acosta, condições de cruzar de imediato e prosseguir para o farol de Tapuã? Afirmativo, já está na perna do vento, se possível, dá presente, ingressar a perna baixa pela esquerda para o 1-7. Ok, está autorizado então pouso pairado sobre a cabeceira 1-7, Mike Acosta. Qual que é o pátio de destino? É o pátio da ADEI, só. Tem intenção de pousar direto no pátio? Positivo. Autorizado direto pouso no Pátio 4, Mike Acosta, vento no 50 graus 11 nós, informe solo controlado, Mike Acosta. Grato, girando base final, informará solo controlado, Mike Acosta. Trip 5729, corrigindo, Webjet 5729, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero que pousará pairado sobre o pátio próximo à cabeceira 17, não interfere com a sua aproximação. Informarei a autorização de pouso. Gente, 729. Então, 3217, o Solos 48, direito no 211. 211 à direita, 3217. Romeu, Romeu, Golf, livre acionagem, entrei nisso táxi. Webjet 5729, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 10 nós ajustado, 10, 16. 10, 16, livre pouso na 0, Webjet 5729. Botão Kilo, Quebec, se reporta através de Paripia. Vitor, Mike, Quebec, livre a senhora, chama pra identidade. Romeu, Romeu, Golf, táxi autorizado até a Papá, chama na Papá para ingresso. Vitor, Mike, Quebec, sente aguarde. Mike, é com o Oscar, está no solo controlado? Mike, é com o Oscar, solo controlado, 49, livre frequência, boa tarde. Vitor, Mike, Quebec, autorizado o táxi até Oscar, chame na Oscar para ingresso. O meu Golf sente, aguarde. 35627 ali, mantém. O Romeu Golf é transporte interno? Afirmativo. A linha, a partir de agora, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, para facilitar para o senhor ter intenções de decolagem da 35? Afirmativo. Ali, mantém a partir da 35, já estou coordenando com o controle. Webjet 5729, solo ao 50, direito no 219. 1211, não. 211, Webjet 5729, obrigado. November Alpha, prossiga. Oi, November Alpha, solicita descer para o número 10. Terminou a frequência de manobra. Autorizada descida para o 1500 pés, para o meu índio, November Alpha. Autorizada descida, Alpha. Romeu, Romeu Golf, ao alinhar, tem livre decolagem da 35, vento 150 graus com 9 nós. Rumo sudeste, descendo, correção, restrito a 2500 pés, Papa Alfa 31. Autorizando 5, Passaredo 2231. Obrigado, boa tarde. Tira a rolagem, Romeu Golf. Não, meu Golf, na escuta da torre. Só essa tipo de decolagem, estou com o Exo 90 na final 17 também, vai conseguir com o transporte de enfermo. Vou pedir o senhor que libera a pista, prioridade aí no ponto. Positivo, ingresso aí no ponto de espera da 35, aguarde para regressar novamente o meu Golf. Okay? Cinco 627, livre decolagem, cabeceira 10, vento 150 graus, 10 nós. Torre, boa, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, faz espera na rotatória e aguarde instruções. Gente, vou ir na prova da rotatória e reporte na mesma visual com campo. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, 90. Oi, o Serra, vai ser o número 2 para Pouso. Serra precede um... da Papa 31 Companhia, à sua direita, final no 7, transportando em fermo. Clube Quebec Serra, mantenha presente por aguarde, final no 7. Quebec Serra. Mantenha presente por aguarde, no Quebec Serra. Pelo novembro, final no 7, aposte na curta checada. Afirmativo, reportará na curta checada, né, pelo novembro. Romeu, Romeu Golf, ok, pista 1-0 então. Tô com dois tráfegos aqui pra decolagem, tá livre o táxi até através do portão 4. Chama pra conseguir, Romeu Golf. Táxi, portão 4, passaria 2231, no cheque o trem, pistão 0, pouso autorizado, 140, 12. Passaria do... 30 embaixo, travado ali, pouso na 1-0, passaria. O trip 5627, decolado ao 54, controle 1-20-8, trip 5627. 208, 5627. O Kilo Quebec Serra, atualizada presente, final no 7, número 2 para pousar, aguarda a liberação. Kilo Quebec Serra. Atacada no 7, Quebec Serra. 321, ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera, né? 321. Triplo Romeu Golf na minha escuta? Afirma. Ok, tem condições de decolar no ponto médio da pista da 28, a partir da Delta? Ficarei com metade, aproximadamente 1.500 metros para decolagem? Afirma, afirma, dá presente, segunda direita via Juliet e Alfa até a Delta. Reporte quanto para decolagem? Zero graus, uma luz nossa, autorizado o pouso. Não, vai embora. Tem que pouso baixar travado, senhor. Tá autorizado o pouso, 97, é, pouso no novembro. Trip 5627, no solo 55, libera da presente a próxima direita via Eco e chama o solo 21, décimo 9 para prosseguir. Então, passaria 2231, no solo 55, direita, 1219. 219 direita, boa. O Oxané ainda aguarde, pai da coragem. Estou com o tráfego pequeno, pode transportando em fila. Olha com a parte de interseção média do pistão 028, ok? Ok, 321. Triplo Romeu Golf, alinhar e decolar da pista 10. Vento 130, uma 12 nós. Triplo Romeu Golf. Aqui na minha decola, partiu Delta, o Romeu Romeu Golf. Hotel Matango, RMA, aguarde instruções. Quebec Serra, número 2 para pouso, pista no 7, continua igual a liberação. Tráfico precede, peça cruzar a cabeceira no 0. Ou no 7, corrigindo. Quebec, Lima, Delta Lima, na escuta. Eu, Índio, November Alpha, mantenha 1.000 pés, corredor forte. Forte buraquinho. Confere. Gente, eu tenho um tráfego, já passou aí o Island da Airstar, já cruzou o final aí pro pátio da RMAR, aguarde a decolagem, o telematando. Salvador, 2231, passarido retornando à torre, senhor. O X1 November no solo 57, direita, Airstar, frequência livre. Direita, Airstar, frequência livre. Pelo Quebec Serra, abaixou e travou de fábrica, vento 130 graus, uma dúzia nós. Pista no 7 agora livre, pouso autorizado, Quebec Serra. Pouso no 7, Quebec Serra. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, decolado ao 57, controle 208, por viagem. 208, obrigado, amigo. Nada. 2231, passarendo? 2231, é 12110, por gentileza. E o seu local de estacionamento é o pátio 1 remoto. Táxi em frente então, e chama antes da Juliette em 12110. 1211, 2231, grato. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, é buraquinho o destino? Firmo, vertical da rotatória. Gente, vertical da rotatória, mantenha 500 pés, altímetro no 0, no meia, até buraquinho, reporte na vertical. Entre 1-0, 1-6, ajuste o altímetro, vai manter a prova no buraquinho, reportará em buraquinho. Oxenémia 321, alinhar e manter, cabeceira 1-0, Oxenémia 321. Alinhar e manter, 6321. Gente, Romeu, Romeu Golf. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado final ILS SRI, reporte estabilizar localizador. 2000 pés, 1096, autorizado final ILS X-Ray, reportará estabilizado 5446. Onde, Quebec? Bravo Tango Visual. Bravo Visual. Sim, espera ingresso no circuito, chame torre 1098 do sinal 95. Bravo, Bravo Tango. 1098 do sinal 95, Bravo, tá. Fatal, meu bravo, bravo tango, intenção de pouso, pista 17? Tá bom? Intenção de pouso, pista 17? Eu não sei, gente, descida autorizada até 1000 pés, reporte final no 7, aproximadamente a 4 milhas. Provavelmente nós faremos um 360 para evitar simultâneo. Eu estou com a TR da Trip para pousar na pista 10. Está passando no momento. E o tráfego adicional é o helicóptero, vai decolar daquele helipão da Imar, que fica 2.7 milhas ligeiramente à esquerda da final da pista no 7, que já decolou, estou contato visual com o tráfego. Esse helicóptero vai conseguir até vertical de Lauro. Então final no 7 aprovado, até 1 no meu pé em descida, aguardando o final no 7. Gente, eu estou atrasado na final 3, 2, 1, pista 0, decolagem autorizada, 141 a 12, livre decolagem. Descendo, 3, 2, 1. Correção, 3, 1, 5, 5. 2, 1, 5, 5, aliás, mantém após o 18? Mantém, bom, já está com 15 minutos após o ataque, tá? Gente, a situação que a gente tinha aqui não tinha como decolar, ok? Mike Echo Delta mantém, Vitor Mike, Quebec, pista no 7, decolagem autorizada, vento 140, 12, Quebec. Gente, hotel Limantango até vertical aqui de Lauro de Freitas, acione o último transponder aqui, acionou o hotel Limantango. Valeu, 143, acionado, hotel Limantango, vai ser a próxima propriedade. Estou visual com o helicóptero até vertical de Lauro, reporte para liberar e voltar para Imar. Reporte para liberar e retornar para Imar, o Cali Matarão. Eu, Papá Romeu, Lima Delta Lima, já visual com o campo de pouso. Aqui, por aqui. Do Lima Delta Lima, chame no solo controlado, vento em Salvador, 140 com 10. Sim, chamarei na curta final, o Lima Delta Lima perde contato com o solo, senhor. O Vitor Mike Quebec decorado aos 01. Chama o controle 1208, tá bom? 208, graças a Deus. O Bravo, Bravo, Tango final no 7 autorizado, chama na curta, baixado e travado de faca. Chename 321 na torre? Boa tarde. Decorado ao 01 no controle 1208, boa tarde. 08, boa tarde. Bravo, Bravo, Tango tá engrossando a final da velocidade, 5 milhas. Gente, reporte 4 milhas aguardando liberação, bravo, bravo, tango. Bravo, bravo, 4, aguardando liberação, bravo, bravo, tango. 3155, 140 com 10, decolagem autorizada. Linha decolagem, 3155. Final aqui em Buraquinho, Lima Delta Lima, pode considerar o pouso da presente. Trip 5446 na escuta, torre. A escuta, senhor, 5446 baixado, travado na final visual. Matinho, continua a aproximação, em da frente, iniciou a laje, piscando 0, agora liberação, 140 com 10, 5446. A sua escuta. Lima Delta Lima, sente, frequência livre estacionar, solo 02, Lima Delta Lima. Gato. Sam, chame para retorno para Imar. Trabalhar para retorno, está levantando. Romeu, Marco, Eco, Juliette, parte da bata, acionamento e táxi, chame para ingresso no 7. Inicialmente ainda mantenha, estou com tráfego na final no 0 com pouso e um segundo tráfego final no 7 para pousar nessa cabeceira que se encontra no ponto de espera, ok? 25446, checado o trem, vento 140 graus, 19, pouso autorizado. Baixado travado, ciente livre pouso 5, 5446. Trip não, é o TAM 3155,